Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Vamos ler mais um capítulo da Bíblia como devocional. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Um capítulo muito importante, trata com clareza questões que dizem respeito ao nosso ministério, mas à nossa fragilidade, à nossa necessidade de Deus em um momento de nossas vidas. Todos os homens e mulheres que foram usados por Deus se tornaram alvo do mal, do maligno, que quer matar, roubar, destruir. Com Elias não foi diferente. Jezabel, nesse capítulo, vai procurar matar Elias. E procurando matar Elias, mesmo depois de Elias ter enfrentado os profetas de Baal, há um momento de fragilidade humana. E Elias vai se refugiar na caverna, porque está cansado, precisa descansar. Porque está desanimado, precisa reencontrar as forças em Deus. Todos nós passamos por isso, principalmente aqueles que se expuseram muito na obra missionária. E depois de Elias reencontrar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, a direção, reanimar seu espírito, tomar uma decisão de voltar ao campo missionário, o Senhor vai mostrar a ele que ele não está sozinho, porque também não é só medo, não é só cansaço, mas é também um sentimento de solidão. E Deus vai dizer a 7.000 que não se dobraram diante de Baal, e isso vai ser fortalecedor para Elias. Esse é o capítulo, tá bem? E eu quero que você, que está comprometido há muito tempo, ou está se comprometendo agora, começando uma jornada missionária, entenda, você será alvo do maligno para roubar sua alegria, matar sua esperança, destruir suas forças. Ele quer roubar, matar e destruir. E mesmo depois de grandes vitórias, há momentos em que homens e mulheres de Deus precisam dar uma parada, uma paradinha, chamada paradinha de Jesus. E essa parada é fundamental para, como eu disse, retomar o caminho. Antes disso, nós vamos ler a mensagem que nos foi enviada para a abertura devocional de John Piper. Este é o Ministério da Vida Cristã. Nós trabalhamos, nós buscamos, mas quando terminamos, dizemos: não fui eu, foi a graça de Deus em mim. John Piper. E aí nos envia o irmão Everson e equipe: eu preciso de ti. Reconheço, ó Deus, que nada sou e nada posso fazer sem Jesus. Reconheço que sou barro, e a não ser que tu me vivifiques, não posso sequer manter-me de pé. Reconheço que se tu não me usares, minhas palavras não passam de vento sem poder. Reconheço que não posso desvencilhar-me dos meus próprios pecados, a não ser que o Espírito Santo me capacite a viver em santidade. Reconheço que não posso viver de forma digna do Evangelho, a não ser que a tua graça me revista de poder. Reconheço que a minha maior necessidade não é de coisas, mas da tua presença. Reconheço a razão da minha vida é andar na tua presença e fazer a tua vontade. Ó Deus, vivifica a minha alma, derrama sobre mim o teu poder, o poder do teu Espírito, reaviva a minha alma e conceda-me a virtude do Espírito. Ó Deus, de fato, eu preciso de ti. Eles nos mandaram uma palavra de bênção para o dia de hoje e nós retribuímos a nossa oração pela vida dessa equipe, pedindo ao Senhor que os abençoe não só hoje, mas todos os dias de suas vidas. Vamos ler primeiro livro de Reis, no capítulo 19, o contra-ataque de Jezabel, depois dos profetas de Baal terem sido vencidos e envergonhados. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Então ela ameaçou Elias mesmo. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Só para você não entender mal, eu vou abrir um parêntese. Moisés teve que... Eu ia dizendo aos irmãos e irmãs, num parêntese, quando Moisés se viu ameaçado de morte no Egito, ele teve que fugir. E fugiu para Midian, onde aprendeu a pastorear as ovelhas. Durante 40 anos se casou, teve seus dois filhos. Foi importante essa fuga. Quando Jesus estava no início do seu ministério, antes da metade do seu ministério, ainda ali na região da Galiléia, quando desejavam matá-lo, ele teve que escapar no meio da multidão, porque ainda não era hora de revelar toda a verdade sobre o seu ministério, sua vida em ministério, e ele teve que escapar. Então, quando nós falamos de fugir aqui, às vezes isso dá uma conotação negativa. Como é que alguém que enfrenta os profetas de Baal foge agora? Por que ele não enfrenta? Porque Deus não deu essa direção. Ele precisava fugir. A luta foi dura. Ele enfrentou os profetas de Baal e as profetisas de Aserá. Foi uma luta terrível. E agora era hora de descansar e de recuperar as forças. Feche o parênteses. Satanás é astuto e ele tenta nos ferir e atrapalhar a obra. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo do pé de Giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte. Olha a dor que esse homem estava sentindo depois da batalha espiritual. Ele pediu a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob o arbusto, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Irmãos, em nome de Jesus, se você está agora nesse momento de cansaço, eu quero te dizer, e você está dizendo: eu não aguento mais, agora basta, Senhor, tira minha vida. Eu quero dizer que o anjo do Senhor, através da palavra dele aqui em 1 Reis, está dizendo para você: levanta-te, alimenta-te, porque a obra não acabou. Em nome de Jesus, eu dou essa palavra: a obra não acabou. Abriu os olhos, olhou ao redor, versículo 6, que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Ele precisava descansar, irmãos. Segundo parêntese que eu faço, ele precisava descansar. Foi uma luta terrível contra profetas de Baal e, eu repito, contra profetisas de Aserá. Ele enfrentou o maligno cara a cara, sozinho, contra 400 profetas de Baal, mais profetisas de Aserá. Coisa terrível. Frente a frente. Quem já teve que lutar frente a frente diante da manifestação do maligno sabe quanto isso é cansativo. E, na verdade, nós temos que lutar todo dia para manter-se, para mantermos-nos, perdão, na obra do Senhor e manter a vida com Deus. Essa é uma luta em glória. E ele precisava parar. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Meu irmão, quero dizer a segunda palavra a você agora. Quando eu falar irmão, eu estou incluindo a todos e todas: levanta-te, em nome de Jesus, come, porque a viagem ainda não acabou. O Senhor tem algo especial e a caminhada ainda é longa. Levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. No versículo 8, então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horeb, o monte de Deus. Aqui precisamos dar uma parada, um outro parêntese, agora para dar subsídio a você. Horebe, ou Horebe, em hebraico, significa literalmente deserto. Então, quando fala do Monte Horebe, nós estamos falando deserto, mas foi renomeado como Monte de Deus, o Monte Sinai. Localizado a uns 400 quilômetros ao sul de Berseba, Yahvé sustentou Moisés. Elias foi sustentado por ele. Jesus, por 40 dias no deserto, também foi sustentado pelo Senhor. Yahvé usa com Elias praticamente a mesma expressão que usou para chamar Moisés ao mesmo Monte Horebe, o deserto, cerca de 400 anos passados, depois de Moisés. Há um notável paralelismo, uma situação praticamente igual, há um paralelo entre a obra para a qual Deus convocou Moisés, fundador do povo de Israel, da teocracia, e Elias, o restaurador dessa teocracia. Ambos tiveram um encontro especial com Yahvé. Moisés foi capacitado a ser o legislador nacional e Elias, o fundador do verdadeiro movimento profético. Estamos falando de Moisés e Elias. Ambos, por meio dos seus ensinamentos, carisma. As pessoas têm medo da palavra carismático. Todo cristão tem que ser um carismático, porque carisma significa unção. Ora, se você se converteu a Jesus, você recebeu uma unção. Não precisa associar a palavra carismático com histeria pessoal ou histeria coletiva. É só pensar em unção, óleo, presença do Espírito de Deus. Ambos, por meio dos seus ensinamentos, carismas e ministérios, e modo como conduziram suas vidas de profunda devoção a Deus, indicaram claramente o Messias. Ou seja, os dois, Moisés aponta para o Messias, pré-nuncia o Messias, e Elias pré-nuncia o Messias. Jesus Cristo, como a pessoa que se tornaria o total cumprimento dos seus ideais para a humanidade. Então, explico para você: Jesus é o cumprimento da lei, porque o fim da lei é Cristo. Fim não no sentido de que acabou a lei, então agora você pode roubar, pode matar, pode desrespeitar o pai, a mãe. Não, Jesus é encarnação da lei, como a lei tem que ser vivida. Ele é a verdadeira jurisprudência. A lei, no seu estado mais puro e final, o fim da lei é Cristo. E Elias é o profeta, Jesus é o espírito da profecia. Vou repetir, Jesus é o verdadeiro espírito da profecia. Ele é o espírito da lei, jurisprudência, e ele é o espírito da profecia, a verdadeira razão da profecia existir, o verdadeiro significado da profecia. Fato que se evidenciou. Isso fica claro quando, séculos mais tarde, num outro monte, onde ambos aparecem ao lado de Cristo transfigurado, Monte Hermon, Mateus 17, 3. À semelhança de Moisés, Elias não ficou apenas com medo. É gostoso, por um lado, verificar essas personagens, esses homens ou mulheres. Claro, em menor número, porque é um relato ainda numa sociedade patriarcal, mas preste atenção, de certo modo, é uma motivação para nós perceber que mesmo essas pessoas tiveram fragilidades, Elias não ficou apenas com medo, nós também temos medo. O que tomou conta de Elias foi o desânimo, nós também temos desânimo. O que Elias sofreu foi esgotamento emocional. Nós também temos esgotamento emocional. Chega uma hora em que a gente diz: estou cansado, basta, não aguenta mais, não aguento mais. Como diz uma canção popular, me cansei de lero-lero. Eu pensava isso hoje à tarde, antes dessa ministração. Me cansei de lero-lero. O esgotamento emocional, o cansaço da vida. Se esses homens ou mulheres passaram por isso, por que nós não passaríamos? Precisava, como o apóstolo Paulo, ter um encontro particular, Elias, e revigorante com Deus, Gálatas 1, 17 e 18. Nós também precisamos de um encontro revigorante com Deus. Em centenas de momentos da nossa vida, um tempo a sós com o Senhor, para reavaliar a vida, eliminar os temores, as ansiedades, e permitir ser alimentado e encorajado para seguir fazendo a vontade do Senhor, pois esse é o melhor caminho, João 14, 6. Logo em seguida, Elias percebe que não estava sozinho, como reclamara para Deus. Irmão, irmã, você não está sozinho. Nós somos poucos que estamos seguindo, procurando seguir a ortodoxia, a reta doutrina. Somos poucos, mas você e eu não estamos sozinhos. Deus havia escolhido, separado, sustentado e preparado pelo menos outros 7.000 servos fiéis para fazer companhia a Elias. Você pode ter certeza que há outros 7.000 servos fiéis que vão fazer companhia a você até o momento final e continuar a obra de Yahvé. Em seguida, como Moisés, Elias também nomeia seu nobre sucessor, Eliseu, nome hebraico que significa Yahvé é a salvação. Há exemplo no nome Josué, que significa Jesus em grego, Yahvé salva. Se Eliseu significa Yahvé a salvação, Josué significa Yahvé salva. Olha o paralelismo. João Batista cumprirá o ministério de Elias, preparando o caminho para o estabelecimento da plenitude da salvação eterna de todo aquele que crer em Jesus, o Salvador. Que maravilha isso tudo. Então, irmãos, há esse momento onde nós precisamos parar e ter um tempo com Deus. Porque há um momento em que eu estou completando 40 anos de conversão, e eu quero dizer a você, eu já me cansei de lero-lero. A gente aguenta, vai aguentando, tem que recuperar as forças, porque ainda vai ouvir muito lero-lero, gente completamente desorientada, disforme, gente completamente sem conhecimento bíblico e seguindo uma série de usos e costumes que as pessoas chamam de doutrina. Isso não é doutrina, doutrina é aquilo que está na Bíblia. E tradições humanas, nós precisamos seguir a tradição bíblica. E somente a tradição bíblica. É por isso que hoje, ao sair do censo, essa semana agora completo, nós vimos o cristianismo avançando, por um lado, numericamente, mas por outro lado, temos receio de onde isso vai levar a milhares de pessoas. O segundo grupo mais numeroso de cristãos no Brasil, o segundo grupo, são aqueles que não têm igreja. Eles não aguentam mais lero-lero. Eles não aguentam mais fiscais, nem policiais querendo controlar a vida deles porque estão se comportando assim ou assado, e muitas vezes coisas que a Bíblia não está condenando, nem a Bíblia está respaldando, e as pessoas querem ficar controlando essas coisas pequenas, ao invés de pensar na grande comissão de evangelizar, de batizar, de fazer discípulos, de ensinar pessoas o caminho. A verdade é a vida. Voltando ao texto, no versículo 9, ali Elias, cansado então, mesmo depois do toque do anjo, duas vezes, ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? E hoje Deus está falando para mim e para você: que fazes aqui nessa caverna? Escondido, cansado, amedrontado, desgastado, com tanto lero-lero, ao que ele respondeu: sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Irmãos, nós podemos aplicar isso ao povo de Deus, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo. Quantas vezes você precisa dizer: Senhor, eu tenho um ardente zelo pelo Senhor, mas os israelitas abandonaram a tua aliança. O teu povo abandonou a tua aliança. Querem fazer com que líderes extremamente preparados sentem no banco enquanto pessoas completamente despreparadas estejam conduzindo o rebanho. Teu povo abandonou a tua aliança, estão destruindo o teu altar, estão matando os teus profetas. Se não matam ao fio da espada, matam através do alijamento. Deixam essas pessoas alijadas, solitárias, abandonadas, sem lhes dar o devido lugar, o respeito que eles adquiriram pelo relacionamento com o Senhor, o fruto do Espírito, o fruto da luz, o fruto ministerial, e você tem que sentar para ouvir alguém que não sabe se vai para frente ou se vai para trás. A sensação é: fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Isso está acontecendo agora, em milhares de lugares, no mundo inteiro. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar, Elias. Vá ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte. Eu declaro em um nome de Jesus, profeticamente, o Senhor está passando pela tua vida agora, está dizendo: eu passo e por você, e eu te digo: sai desse lugar e vai ficar diante de mim no monte, e eu vou passar e vou mandar um vento impetuoso. Como lá em Atos dos Apóstolos, eu vou mandar um vento muito forte que vai fender os morros e vai partir as rochas em pedaços, Contudo, Iavé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras, mas ele estava se manifestando para Elias, estava dizendo: olha, levanta, eu vou passar como um vento tremendo na tua vida. Irmão, irmã, Deus está passando como um vento maravilhoso sobre a tua vida hoje, sobre a minha vida hoje. Em seguida ao terremoto caiu um fogo. Eu declaro que caia sobre nós um fogo, mas o Senhor não vai estar completamente no fogo. Diz o texto, o Senhor também não estava no fogo. O vento é importante, o vento do Espírito, lá do Pentecostes, é, mas ele não estava no vento forte. O fogo é importante, é, mas o Senhor não estava exatamente no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. Preste atenção, às vezes nós vemos sinais tremendos e maravilhosos, um vento forte, um fogo tremendo, mas Deus e só está mostrando um sinal ainda, porque ele vai se manifestar mesmo, é com uma brisa suave sobre a tua vida e tranquila, para tranquilizar você. Para me tranquilizar. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: o que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé, o Senhor Deus dos Exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Ele repete a oração, e nós repetimos agora a oração: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós temos zelo pelo Senhor, amamos o Senhor, buscamos o Senhor, mas o teu povo está abandonando a tua aliança. Estão destruindo os altares do Senhor, estão matando quem é verdadeiramente profeta ao fio da espada, ao invés de usar a palavra do Senhor como espada de dois gumes, estão usando usos e costumes, e isso nos faz sentir solitários. E nós dizemos: restou somente eu, e agora também querem tirar a minha vida. Quantos de nós já sentiu isso? Já sentimos isso? Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna para onde vieste, ao deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Geu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E Elixar, Ben Shafat, ou Eliseu, filho de Safat, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Deus já dizendo: eu vou fazer um sucessor para o teu ministério. Você não vai morrer sem que haja uma sucessão para o teu ministério. Aleluia! Que ele cumpra isso sobre as nossas vidas. Quem escapar a espada de Azael, Geu o matará. E o que fugir a espada de Geu, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Eu estou alegre ao compartilhar com você, para dizer a você: não importa se é numa cidade, se é num país ou se é no mundo inteiro, mas eu afirmo, há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e que estão buscando orientação só e exclusivamente na palavra do Senhor. Há 7.000 que não se dobraram a Baal. E para fechar o capítulo, irmãos, irmãs, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Ah, que o Senhor nos permita encontrar logo Eliseu e lançar nossa capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Elias foi até mais bonzinho que Jesus. Jesus já disse que era para deixar os mortos enterrarem seus mortos, deixar a festa de casamento, deixar o que fosse, era para seguir imediatamente. Elias ainda teve uma complacência e disse: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Já nessa época de Elias, na Grécia, se usava o termo que Jesus vai utilizar mais à frente. Também no Extremo Oriente se utilizava, para ser bem fiel a você. Estou falando de Japão, China, mas onde isso ficou caracterizado firmemente, e que Jesus depois vai utilizar esse termo e essa metodologia de 100% de teoria, 100% de prática e 100% de relacionamento. O que está acontecendo aqui, partir com Elias, tornar seu assistente e aprendiz, é discipulado. A última coisa que discipulado é estudo bíblico dominical. Pode ficar 50 anos dando estudo bíblico dominical e você não vai fazer um discípulo. Porque discipulado implica em teoria, Jesus é o Logos, é a palavra, é a razão, criadora, ordenadora, sustentadora, libertadora. A teoria, na sua acepção máxima. Então, se você quer fazer discípulo, discipulado é teoria absoluta que nós temos que buscar em Jesus. Mas a teoria absoluta vai nos remeter à prática absoluta. Por isso tem que andar junto, para mostrar praticamente o que é a palavra de Deus. E isso tudo nos remete a quê? Teoria total, prática total, é necessário um relacionamento. E ele partiu atrás de Elias. Que Deus te abençoe. Eu espero que cada palavra que foi dita nesse capítulo motive você a voltar a caminhar. Se você está na caverna agora, eu quero dizer que Deus entende. Deus te entende. Jesus saiu para 40 dias no deserto. Deus te entende. Mas chega um momento onde ele vai dizer: sai daí. Porque a obra tem que continuar. E ele vai se manifestar com sinais e maravilhas. mas vai se revelar numa brisa suave e tranquila, e depois virá o discipulado. Que Deus te abençoe poderosamente, poderosamente. Esse capítulo é belíssimo. Nós podemos falar dele, não é repetição, não. Oh, o pastor sempre fala isso. Não, é que cada capítulo da Bíblia é uma infinitude. Então, realmente, a gente pode falar dele o resto da vida. Então, que Deus te abençoe e que te fortaleça e que te motive. Motive também a estudar mais essa palavra, a mais desse capítulo, para que você possa continuar o seu trabalho até o dia final. Vai levar a sua cruz até por uma coroa trocar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a consolação, a brisa suave e tranquila do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre cada irmão e irmã de todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.